Preciso te contar um segredo que é só meu. Não dá pra segurar, é mais forte do que eu. Mas por favor, não liga se eu não conseguir. Vê se me perdoa. Estou aqui, meu coração chama por você. Oh, baby, já não dá mais pra esconder o amor, calar a voz do coração. Me abraça. Me abraça.